acho que os bons RPIs, para promover os bons produtos do país, as boas regiões do país, e para atacar isto como normal, e das queiras que aconteça muito mais vezes. Este é dos melhores queiros do mundo, e não é possível tivermos... Gosta de queiros. Adoro este queiro. E não é possível tivermos este privilégio de uma das ovelhas ter nascido aqui. Portanto, o próximo, há um queijo que vem aí, no futuro, que de uma ovelha que nasceu em Lisboa. Bem, portanto, verifico que apoia esta iniciativa. Apoia esta iniciativa, e quanto mais quiserem ficar, nós apoiamos sempre. Vou levar-a do hospital.